Uma Tucson localizada em uma residência na região de Santa Terezinha de Itaipu reforçou a teoria de que a Polícia Rodoviária Federal está trabalhando contra um novo tipo de crime organizado. A casa era depósito de contrabando, no caso, cigarros contrabandeados do Paraguai. O veículo roubado em Curitiba usava placas de um GM Classic. O inspetor Bonachi, da Polícia Rodoviária Federal, conversou conosco a respeito desta mutação e das novas faces do combate ao crime na fronteira. Confere. Então, veículos aí é uma modalidade que a pessoa tem migrado aí no contrabando. A dificuldade de encontrar os carros financiados aí, até para a questão de maior controle aí das financeiras. O pessoal tem utilizado muito esses carros roubados aqui na região mesmo, alguns veículos roubados em Curitiba, como foi o caso, Rio Grande do Sul. Então a gente pega veículos roubados de toda a parte do Brasil. Né? Aqui em Foz do Iguaçu nós percebemos um acréscimo no roubo de caminhonetes, veículos traçados 4x4 e que desenvolvem velocidades altas, são veículos de capacidade de carga também elevada. Essa é uma tendência para a ação dos criminosos? A gente tem notado esse tipo de modalidade, eles migrar para pegar esses carros mais potentes, justamente para fazer frente ao policiamento. Eles tentam se evadir da fiscalização, né, em altíssima velocidade, aí, pondo em risco aí os usuários da rodovia. Então a gente tem feito trabalho junto com os policiais nossos aqui da delegacia de Foz do Iguaçu, no sentido de tomar muita cautela nesses acompanhamentos. Então, está ficando cada vez mais difícil o trabalho aqui, até da recuperação desses veículos. Qual é o perfil do indivíduo que está dirigindo um carro desse? Já dá para se ter uma ideia pelas pressões que vocês fizeram? O perfil deles, já pessoal que já tem aí passagem por o tráfico, contrabando, pessoas aí com mandado de prisão em aberto, inclusive. Então, os veículos se utilizando, inclusive, veículo roubado com carga de contrabando. Então, toda sorte eles tentam para despistar a polícia. E até em causar acidente para despistar a polícia. Azar de quem estiver na frente. Azar de quem estiver na frente. Eles vão pela contramão, acostamento. Então, tem sido muito dificultoso para o policial trabalhar aí com segurança. Que recado você passaria para quem dá apoio a esse tipo de criminoso? Quem compra produtos, né, de contrabando, desse tipo, quem fomenta esse comércio de cigarro ilegal, está tendo seus veículos roubados hoje aí e pode ter algum familiar ou algum conhecido envolvido num acidente grave e até que perca a vida, ou mesmo a pessoa. Né? De janeiro para cá, só na BR-277, no trecho que vocês atendem, pelo menos 4 acidentes com vítimas fatais. 4 acidentes, envolvendo aí veículos, inclusive de grande porte, né? Então, e outros veículos aí em altíssima velocidade, que ultrapassaram pela direita, colidiram com ciclistas, com pedestres aí, veículos aí provenientes aí do contrabando, principalmente de cigarro. Não é um motorista, é um criminoso com uma arma na mão. Sim. Como já denunciamos aqui na CBN, a preferência dos criminosos é por veículos de luxo, alto poder de motor e de preferência traçado nas quatro rodas. A ação criminosa se dá por assalto ou por furto. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.